4-18-95, lá, o SM10-18. Alô, boa tarde, eu tenho 3897, formação Romeu, pronto para autorização, Guarulhos. Então, 3897, Romeu, confere, autorizado para Guarulhos, indo 280, via Presulo 16, decola da 10, com a primeira curva direita, saída da El Leda, após o direto bridge, onde intercepta Presulo 16 e segue conforme a rota do plano. Adiciona 5152, controle 120, decimal 8. Sente autorizado 280 para Guarulhos, via Presulo 16. Decola da 10 com curva direita, saída da Léo com transição Leda, após o abrigo onde intercepta a aerovia. O transponder 5152, controle 120, decimal 8, 3897. Tripe 5491, para baixo 3.04. 04, obrigado. Então 3897, cruzamento correto, só está pronto para puxa. Sente 3897. Polo Salvador, chamei a 201 para cópia, nível 340, Galeão. Chamei 6201, temos pré-aprovado nível 360. Copia ou agora a coordenação para o 340? Copia para o 360, por favor. Chamei 6201, autorizado para o Galeão, nível 360, via Operzulo 10 até SMAP, após conformar a rota do plano. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Euleda, após voo direto bridge, onde intercepta Operzulo 10, aciona 5077, controle Salvador 120, decimal 1. Decola para o Galeão no nível 360, descendo o Operzulo 10 até SMAP. Chanel 201, cotejamento correto, faz como pronto. Oi, Salvador, web 6720. Ponto de espera da 10. Fabjet 6720, boa tarde. Mantém ponto de espera da 10. Informo que será o número 2 para decolagem. Aeronave número 1 encontra-se à sua direita no pátio autorizado. Sente, mantendo ponto de espera como número 2, web 6720. Zona 273, no solo 02, liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. 19, gol na 273. Alugou no 273, levando. 273, táxi de Alfa, Juliette para 03. Alfa, Juliette, 03. Gente, livre pouso, pista 10, tá 3894. Confirmando embaixo travado, tanto 3894. Afirmativo. Sente. Na 6259, Romeu confere. Pronto, cópia. Chanel 6259, autorizado para Guarulhos, 360, via o Presulo 16, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voo direto bridge, hoje intercepta o Presulo 16 até Bravo Tazulu e segue conforme a rota do plano. Aciona 5141, controle 120, decimal 8. Chanel 6259, está confirmando o transponder copiado pelo 5141. Essa faz quando pronto. Salvador, muito boa tarde, voo 1567, tá? 1567, boa tarde, informação com o Sérgio Romeu, agora é só aqui. Confirmando a Romeu, já na guarda do corpo, tá na 01. São 3894, no solo 05, libera via Eco, solo no 21, decimal 9. GAS 219, grato. Solo Salvador, muito boa tarde. É o 3894, livrou a pista, aguardo para o trem. Então, 3894, boa tarde. Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, 3294, grato. 1567, pronto, autorizado para Brasília, nível 360, viajante do Luna 7, decola pista 10, com primeira curva direita, saída Arvore Elefa. Aciona 5146, controle 120, sinal 8, com 1567. Autorizado 360, conformado com o plano. Decola da bandeira, primeira curva direita, Arvo Elefa, 1146, com 3208, com 1567. No 567, o correto, faz como pronto para a puxa no 01. Chamar, condição para a puxa no 01. 253, por gentileza, confirma o POB. 1-3, copiado. Quando pronto, livre decolagem, pistão no 0, vento 1-0 graus, 1-2 nós, força aérea 2583. Após a rolagem da aeronave da Força Aérea, Lima mantém pistão 0. Após a rolagem da Força Aérea, Lima mantém 9-0, web 67-20. Eco Zulu November, condições visuais, direto Salvador, chame ideal de descida. Área 2583, decolada 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 2583, boa tarde. Eco Zulu November, Salvador. Mantenho 045, chame ideal de descida direto Salvador, Eco Zulu November. Controle Força Aérea 2583, decolado, saída Arbor Elefa. Opera 2583, contato radar. Sobe manter o nível de voo 380, serviço de vigilância. 2583 para o 380, vigilância. Objeto 6720, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre decolagem, iniciando 6720. Trip 5415, chama o controle, Ilhéus em 1201. Tupi 545. Controle 1-20, decima 8, bom voo. Controle 2-0, obrigado. Controle, boa tarde, objeto 6720 decolou na sua escuta. Objeto 6720, contato radar na decolagem, sabe manter o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, pode voar direto da El Oleda? Oi, Leda, 6720. Autorizado por Leda, UFJ 6720, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 601, nível 360, Galeão. 601, ficamos com o Serro Meu, é de papel. Paulo Salvador, boa tarde, voo 601, nível 360, Galeão. 601, autorizado para o Galeão, nível 360, via Upperzulu 10 até SNAP, após conforme a rota do plano. Decola da 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após voo direto bridge, pode interceptar preso no 10. Aciona 5142, controle 120, destino 8. 360, Galeão, rota plano de voo. Pois, mapa até, pois a do 10, sai, decolada 10, curva direita da El Leda, bridge, 5142-1208, gol 601. Gol 601, não está confirmando o transporte copiado pelo 5142? 5142. Ah, é, tá, pode quando pronto para puxa. Pronto para pronto, gol 601. Bravo Twist, autorizado, voo local, Salvador Salvador, com TGL 97, decola do 7, primeiro curva esquerda, aciona 0116, controle 120.8, torre em 118.95, Bravo Twist. Bebe. Livre descida em condições visuais, ajuste no 0-1-1, atento à área de Camaçari. Ajuste 1-0-1, atento à Camaçari. Gente, gráfico Luiz, que pressionamento torre 118, pressão 95. E Mike? Contact Ideal Control, frequency 120.1. 897, livre, senhor, repete para táxi. 103897. Bravo que Luiz, que livre acionar, reporta táxi. Autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7, Bravo que Luiz. 6720. Prossiga. Seria possível coordenar para o de bridge para o 6720? Aguarde. 02583, chama Centro Recife. Frequência no 28.8. 2583, 128.8. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou recebendo 9, autorizado para a vitória da conquista, nível 200, decolada 10, com primeira curva direita, saída água, pós-cruz direto, vitória da conquista, destino 5121, controle 120, decimal 8, triplo 5219. 5121. 5219, autorizado 200 para a vitória da conquista, decolada 10, com curva direita, pós-cruz. Correto, pode quando pronto para push, o trip 5219. Eu passarei para push, e eu também, 5219, tá? Salvador 6201, Oceanero Pushback, acionamento. Posição 04. 201, após a passagem do tráfego da TAM, a sua retaguarda está livre e reporta para táxi. Posição está livre e reporta táxi, 6201. Paulo Gol no 273. Chame Centro Recife 251, alterna 13395. Bridge 251, confirma a alternativa. Custa a Serra, mas copia o gol 1-2-3. Guarda no cópia. 395. 3395, confirma? Afirmo. Obrigado, boa tarde. Salvador, passando em algum 5701, todo o tráfego de terminado. 15-6701, aguarda para puxar. Aguarda para puxar. Para o táxi 3897, com 234 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Galeão. Então, 3897, autorizando o táxi via Pátio 1 no Índia, no espera torre 1-18-95, ajuste no 01. Gente, com 1-0-1-1, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto 0-5-9-9-5, o 3-8-9-7. 3-8-9-7, correto, bom. Que Luiz, que apenas mantenha confirmando, vai manter base pela direita ou vai ingressar na perna do vento? Tem um tráfego agora transportando enfermo, agora próximo na rotatória para pousão no 7. Gente, mantém então base pela direita, aguardando para girar base, reporta visual com a aeronave na final da 1-7. Zulu November, sinal 97 autorizado. Para informação, informa o Charlie 150 na sua direita agora, sem interferir com a sua aproximação. Continua a aproximação, sinal 97, a porta visual com o mesmo. Já está de volta, já está de volta com o cliente, já está de volta. Tá Eco Zulu Novembro, ciente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Ciente, a operadora de aproximação aguardará então, aguardar a autorização para pouso, Eco Zulu Novembro. Zulu November avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1110 graus, 1 nós. Bravo, que Luiz, que visual com aeronave nacional 1-7. Gente, mantenha presente pro aguardando para gerar base, bravo, que Luiz. Número 201, pode parar táxi. Ok, reposto táxi, 6201. É 6201, tá aguardando só mais um segundinho aqui até o tráfego de vai, já iniciou o feedback. Sim. Firmando o braço que Luiz, que realizará um toque arremetido, confirma? Só confirmando, prossegue para pouso, Bravo Kilo Whisky. Center. Eco Zulu November no solo 23, autorizado táxi até o pátio 5, não me escuta até o corte. Então 3897 autorizada, minha área de decolar pistão no zero, vento 1110 graus, 12 nós. A área de decolar no zero, 3897. Bravo que Luiz, que pouso autorizado, pistão no 7, vento 1110 graus, 12 nós. Sente ou estacionar a frequência livre, uma boa tarde, Eco Zulu November. Ready for taxi, 6259, and we have 170. Have people on board, 40 and a half an hour endurance, cell tonight, it's gonna be Gadiel. Roger 6259, approved taxi via April 1 in India, on landing point, tower 118, this man and 5, can A1 0 on. I'm in 10-1-1, and it's 3 May, April, India, and wind hold shot 010, and call 1-1895, Ocean 6259. Salvador, 6201, Ocean Air, também pronto para o táxi, 169 a bordo, 3 horas e 54, Guarulhos, Oceano. 6201, táxi via Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-1-1. 091-1895, autorizado para táxi, Ocean 6201. Fala Salvador, boa tarde, gol 1940, informação Romeu 360 Guarulhos. 940, informação por Serra, aguarde cópia. Gente, 1940. 601 no gate 11, busque bem estacionamento. Radar, vou para o 280, autorizado Leda. Ok, subindo para o 280, autorizado Leda, é presente. Logo no 273, já teria nossa autorização. Bom, 1567, após a passagem do segundo tráfego da Avianca Retaguarda, se livra seu nome e para táxi. Bravo, que Luiz, que solo aos 27, frequência livre, uma boa tarde. Não copiou o solo? Negativo, já. 1567, após a passagem do tráfego da Avianca, retaguarda com a nossa equipe de solo, rapaz, para táxi. Após a Avianca, está plantando o estacionamento. Solo gol 601 no 11, push back estacionamento. 1601 no 11, livre sua rapaz, para táxi. Livre, reporta ataque 601. Gol 1273, pronto, cópia? Pronto, cópia, gol 1273. 1273, autorizado para Confins, nível 360, via Alpresulo 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Eoleda, após o voo direto grid, onde intercepta Alpresulo 16. Aciona 5160, controle 120.8. Autorizado para Confins, nível 360, via Alpresulo 16, decola da 10, primeira curva direita da Eoleda Bridge, 5160, transponder 20.8 é o controle, gol 1273. 1273, cruzamento correto, repete para o carapuça. Pode obrigado. Salvador, 6201 Oceaner, pronto, ponte espera da 10. Oceaner 6201, autorizada, linha de decolar, pista 10, vento 10 graus, 13 nós. Graça linha de decolar, 6201. 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5167, o controle 120.8. 2360 Guarulhos, via Alpresulo 16, decola da 10, curva direita, saia Olinda após base. Aciona 5167, controle 120.8, ou 1940. 1940, cotejamento correto, é parte pronto para puxa. 1940. Confirmando então, vai iniciar na 10, Ocean 6201. Afirmo 1110 graus, 13 nós, Ocean 6201. 6201, obrigado. Saudação, I good evening, good afternoon, Ocean 6259, Hot Shot, runway 0, runway 10. Ocean 6259, maintain, hold point runway 10. Any other position, Ocean 6259. Only right for departure, Ocean 6259. Ocean 6259, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6259.